Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Olha que maravilha o Omelete Nights chegando aos seus ouvidos. Olha que gostoso a minha voz no seu ouvido. Oi, eu sou Dani Taranha. Ah, você tá efervescente. É o calor. Hein? É o calor. Como sua bunda no verão. É, como sua bunda no verão. Que beleza, viu? É o calor. Toda a sensualidade da mulher brasileira aqui e seu cabelo hidratado hoje. Ai, fiz uma hidratação no cabelo hoje, eu não gostei. Não é que eu gostei. Mas a mulher escovou, eu não gosto do meu cabelo escovado, entendeu? Porque ele não fica natural, fica estranho, fica balançando um negócio aqui. Não tá muito natural mesmo. Não tá, tá vendo? Mas daí eu lavo, passa. Eu tô vendo claramente. Esse é o Érico Borgo, esse chato, que fala sempre do meu cabelo. O dia que esse cabelo crescer, eu vou fazer você comer esse cabelo. Juro por Deus. Aí vai voltar na ficar sua curto. Boca, assim, ó, até você mastigar. Ficar curto. Não novo. Tem problema, eu corto ele inteiro, mas só pra você comer esse cabelo. Satisfação pessoal. Que nojo. Tudo bem? Tudo. Tá ótimo. Oi, Thiago Romariz. Oi, Dani Taranha. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, como sempre. O Thiago é sempre feliz, né? Eu gosto do Thiago. Não, feliz. E esse Thiago é muito feliz. Tá tudo não tem pra que ficar triste, como eu acho. O Thiago, um pouco, ele sabe, tá... uma voz, um único tom, assim. Não, e o mundo pode estar acabando, né? Tá tudo o Thiago, bem, não, tá tudo legal. Ótimo, tá tudo incrível. O Thiago tá aqui. Então. O Thiago tá de prontidão. E aí, Marcelo Hessel? Tudo bem. Estou bem, mas tem uma coisa que me aflige, eu já gostaria de puxar esse assunto. Tá. O assunto que eu quero puxar é filmes que a gente não entende. Apesar da gente ser profissional e ver filmes todo dia, profissionalmente, para falar sobre, às vezes tem filmes que a gente não entende. Como, por exemplo? Assim, não entende o que significa o filme, não entende o que acontece, entendeu? Não entende se, pô, esse cara morreu ou não morreu, quem é essa pessoa que apareceu, entendeu? Isso me aflige, é um assunto que eu já queria tocar. Tem um filme que eu não entendo, que se chama O Croupier, que é um filme estrelado pelo cara que ia ser o James Bond. Clive Owen. O Croupier é Vida em Jogo, né? Acho que é, acho tem um que é subtítulo isso. Aqui. Aliás, eu acho que a crítica do Omelete é minha, inclusive. Eu escrevi sobre esse filme, mas eu não entendo esse filme. Eu não sei que diabos que acontece, que porra que acontece no fim desse filme, porque ele tem umas coisas não lineares e eu não entendi absolutamente nada. Eu vi uma vez só, eu não tentei ver de novo. Cara, tô curiosíssimo pra ler sua crítica agora. Eu também, agora eu quero ler. Como é a crítica de alguém que não entendeu porra nenhuma do filme? Eu também fiquei curioso pra ler agora. Você tá curioso pra ler sua própria crítica que você não entendeu do filme? É, porque você sabe que isso acontece, né? São, o quê? 12 anos escrevendo crítica e tem umas coisas que você nem lembra. Às vezes eu pego e falo, puta, eu nunca vi esse filme. Aí você vai ver a crítica, na verdade, é sua. Assim. Pois é, já aconteceu comigo algumas vezes também. Em festival, pra mim, estão os filmes que eu menos entendo estão em festival. Uhum. Tá? Que você vai assistir, você vai lá, senta. Tem uma experiência que você não entende porra nenhuma, não faz a menor ideia do que você viu, mas você fala, tá bom, é filme de festival, entendi. O ano passado, no Festival de Toronto, o filme do Carlos Reigadas lá, o... Ah, é a Luz Silenciosa? Luz Silenciosa é o nome dele aqui. É, o filme, caralho, não entendi absolutamente nada. Mas eu fiquei com medo, fiquei aflito, fiquei emocionado, nada. Tá? Mas eu acho que o filme não é pra entender mesmo. Entendeu? Ah, eu acho um porre quando o cara faz um filme que não é pra entender. Não vou fazer um filme aqui, mas é um filme que é pra passar sensações pras pessoas. Ah, para com isso, bicho. É, tem filme de sensação, mas tem filme de trama, né? Filme de trama que você não consegue entender. Tem um filme francês que chama O Intruso, da Claire Denis, que eu tentei ver duas vezes. Tudo bem que eu tava dormindo e tal, mas... Cara, também não entendi absolutamente nada. Quem era? Talvez tem um cara que é filho dormindo, do cara, né? Tem um cara que é o pai, e eles se reencontram. Eu falei, puta merda. Esse filme eu boiei, do começo ao fim. É, teve um filme, recente, Onde os Fracos Não Têm Vez. Hoje eu já entendo o filme. Agora, na hora que eu saí do cinema, o filme tem um final super abrupto, né? Tipo, acaba. Sim. E eu saí do cinema sem entender absolutamente nada. Eu falei, velho, deve estar faltando uma parte do filme. Esqueceram, eu esqueci, né? Eu perdi alguma coisa, eu não tô... Sabe? Porque tem tanto diálogo naquela cena final... Que você tem que prestar muita atenção. Mas mesmo antes da cena final, a cena na piscina, as coisas acontecem e o tempo ali é muito condensado. Tem o cara, ele chega na piscina, o Josh Brolin chega na piscina, ele olha a piscina e fala, eu vou sossegar aqui durante 2 minutos. Porque ele ficou tenso o filme inteiro, em alerta. E aí e o filme acaba de uma vez ali. E aí, e aí acontece o que acontece com ele, porque ele parou de prestar atenção. Uhum. E aí só mostra, né? Tipo, mostra dois planos ali na piscina. Aí ele morre, aí depois acontece o negócio do carro e... Sabe, vão acontecendo várias coisas que quando acabou o filme no diálogo do Tommy Lee Jones com a mulher dele que ele tá falando, cara, eu não entendi nada. Eu olhei pro lado, acho que tava assistindo com meu pai ou meu irmão. Aí você volta, falei, né? É, eu falei... Você tá em casa, você volta pra ver se... Exato. Nem me explicando, eu entendo, é aquele do Lynch, né? O Cidade dos Sonhos. Qualquer um. É, bom, qualquer não, tem um. Tem os filmes do Lynch que são bem... Dá pra entender mas bem. Mas Cidade dos Sonhos... Tudo bem, não, já me explicaram. Real, história real não tem. Homem-elefante, dá pra entender. É. Tranquilamente. Duna, tranquilo. Se bem que eu assisti com a Carol e a Carol entendeu patavina de Duna, cara. Mas o Cidade dos Sonhos, Império dos Sonhos, o Estrada Perdida, são os filmes do Lynch que você não entende porra nenhuma, que depois são, você tem que... São os filmes que tem associação livre, né? Tem as imagens, é tudo um... A norma Mas ali aí, é o gente, sonho, né? Posso falar? Aí fica fácil fazer filme. Não, você pode. Você faz qualquer cena lá que não tem sentido nenhum com a outra. E aí você fala que é um filme experimental, que é um filme sobre sonhos, que é um filme porque o sonho é assim, porque a vida é assim. Então, você entendeu? Vocês ficam falando, ah, porque o Lynch. O cara, meu, tá cagando na cabeça de vocês. O cara faz qualquer merda lá e vocês aplaudem o cara. Não, o cara é fudido, o cara pensou. Mas ele é fudido. Porque não é sei o quê. O cara, meu, fala assim: eu vou escrever essa cena aqui. Aí eu vou fazer isso aqui. Ah, isso aqui é melhor. Sabe e aí qual ele lance, faz cara, um filme é duas Sabe horas e meia dele? De tortura, você não entende nada. E não é pra entender porque não é um roteiro. Porque são cenas aleatórias da cabeça dele. Mas ele não é poser nem nada. Assim. Ri da cara de vocês. Ele faz essas coisas porque ele fica louco de café. Ele faz café, entendeu? Ele tem um café dele. E ele deve tomar muito café. Eu sei como é que é porque eu também tomo muito café. E às vezes você fica assim meio com taquicardia. E começa a ver coisas na sua frente, entendeu? Eu acho Mas que você é assim fica que bem funciona. Quietinho quando você fica louco de café, porque ninguém diz nada, né? Você fica lá virado. Então... Eu tenho medo de ter um ataque de pânico e sair quebrando tudo. Uhum. Tá. Esse medo que você tem é o medo de todos nós na redação, tá? Só queria a gente dizer. Porque a gente ainda acha que você vai surtar e matar todo mundo. Eu não dia. Somatizo nada. Você falou isso que você fala que eu somatizo, você que somatiza. Tá? Eu não somatizo nada, eu falo, é tudo da boca pra fora. Eu transpiro todos os meus males. Transpira seus males e eu falo, cara. Eu falo, se tem um problema com as pessoas, eu falo. Ah, e outro filme que eu demorei pra entender foi A Passagem. Um filme do Ryan Gosling com o Ian McGregor, a Naomi Watts. Que ninguém deste Omelette Nights assistiu. Atenção, ouvintes. Eu não vi mesmo, confesso. Eu vi um filme que os nerds não viram. Dancinha da Vitória. Dancinha da Vitória. Antes de gravar, a gente precisou pesquisar aqui. Já tava descrevendo o filme. E a gente não sabia. O filme do Mark Foster, que não é muito importante também. A gente não assistiu. Cala a boca, né? É, Mark Foster, né? É, Mark Foster. Sabe um filme que eu não entendi? Que eu não entendi nada? O Harry Potter, As Relíquias da Morte, parte 1. Cacete, eu saí daquele filme e falei, mano... Que desgraça! Onde tava o Dobby? Não sei, pareceu. Que porra era aquele caco? Da onde veio o caco? Que não sei o que, eu tinha tanta dúvida daquela porra daquele filme. Aí eu peguei, chamei um especialista em Harry Potter, né, porque, porra... Eu li todas as porras dos livros, entendeu? Eu assisti todos os filmes. Mas é que eu cheguei à conclusão que a série, no cinema, ela largou mão de muita coisa, entendeu? Ele, tipo, é o porra do Dobby. Ah, corta o Dobby nesse filme, corta o Dobby nesse filme. Fala, agora o Dobby é importante. Fala que tem que voltar a porra do Dobby. E fudeu, entendeu? Você não tem o Dobby nos outros filmes. Aí você tem que voltar com ele e meio que dar uma explicação. Aí fala, ah, velho... E esse lance do caco, acho que é apresentado em outro filme, mas não é citado depois. É um passant, e aí desaparece a porra do caco, e aí eu chamei um especialista, o cara me explicou tudo, né? E aí eu falei, ah, tá, ah, porra, não, o filme é legal e tal, mas caralho, eu não esperava que eu fosse ter que assistir todos os filmes de Harry Potter de novo pra entender a parte 7, entendeu? Isso é o problema, entendeu? É... Nossa, que... Quando a gente tinha trilogia, quando tinha essas coisas, os filmes, eles tinham começo, meio e fim, né? Você assiste Poderoso Chefão 2... Caralho, que puta filme. Que você não precisa assistir os outros pra entender, entendeu? Sim. Agora, esse mal é culpa do Harry Potter, que você tem os filmes aí que começam e não terminam. É culpa do Harry Potter. Na verdade, é antes, né? É culpa do Star Wars. Porque é culpa o Império Contra-Ataca já é assim. É, o Império Mas enfim, é legal botar a culpa no Harry Potter. Omelete. Vamos para os e-mails, omeletenights@omelete.com.br. Obrigada pelos e-mails, cada vez melhores e maravilhosos. sempre com declarações, com elogios. Que declarações? Eu quero saber das declarações. As pessoas querem... comer todo mundo. Querem... É, então. Querem, né, gente? Mas é isso essa mesmo? É verdade. Ah, chega bastante e-mail. Estão querendo te comer, Dante Aranha? Estão. E o que, que você acha disso? Você esperava? Eu não esperava, porque eu achei que todo mundo fosse me odiar. Agora as pessoas querem me comer. Ok, eu acho que isso é bom. Comer é bom. Por um lado é bom, né? É, por um lado é bom, por outro também. Por outro também. O cara souber o que tá fazendo. Posso ler o e-mail, Érico Borgo? Você pode, deixa pode eu ler o e-mail? Pode ler o e-mail, pode... cair manuseando seu microfone de modo sensual também. Não estou, agora não, agora você está me ofendendo. Tá. Tem que se segurar o microfone. Olha o jeito que você segura. Como é que você quer que eu segure o microfone? Deixa ele solto, voando? O meu microfone já está encapado, está pronto. Como é que você quer que eu segure o microfone, Érico? Não, como todos nós aqui, ó. Mas eu estou segurando como vocês. Ereto. Segura direito. Ereto. Como é que você segura o microfone? Não, agora você está segurando direito, agora está tudo certo. Mas como que tava antes? Por isso que, olha, é por isso que os ouvintes ficam assanhados, que você fica aí tá provocante com... Mas eles não estão vendo. Mas como eu tô vendo e eu conto pras pessoas. Mas eu tô normal, tô com os cinco dedos aqui no microfone. Agora tá, agora tá. Ah, porque às vezes eu faço assim? Às vezes você dá um... É. Tá, mas o que é... Da onde que isso aqui é sexo? Você dá uma fofada aí. Leia os e-mails, tá leia bom, os e-mails. Não entendi o que você quis dizer, não tem nada de sexo depois aqui. Olha, depois eu vou... Tudo que acontecer aqui eu vou contar pros ouvintes. E-mail do Mário Fonseca. Eu sou a voz do povo. Ai, meu pai. Mário Fonseca, gostaria de saber de vocês o seguinte. Se vocês tivessem que torturar alguém como a tortura do Alex em Laranja Mecânica, só que ao invés de imagens... As imagens que eles, né, que ele tava... É, vocês usassem uma comédia nacional super engraçada, entre aspas. Qual seria? Torturar alguém com um filme nacional. Vamos Sem Amor é uma peça. Eu não assisti, mas eu sei que é uma tortura esse filme. Mas quem você torturaria? Mas é pra você escolher uma pessoa e o filme, é isso? Não, é só o filme. Ah, tá. É só um filme. Pra torturar alguém. Minha Mãe é uma Peça é muito bom, porque o Paulo Gustavo grita o filme inteiro. Nossa, em looping. E é insuportável. Eu adoro o Paulo Gustavo. Só que é legal num quadro do Multishow, entendeu? Agora, que esse personagem que ele faz, a Dona Hermínia, que é a mãe dele, durante 2 minutos, 3 no máximo. 1 hora e meia é complicado. Porque ele grita 1 hora e meia, então é complicado. Eu colocaria pra assistir A Cilada, do Bruno Puta, Mazzeo. Esse filme é muito ruim. Nossa senhora. Esse é Nossa, sofrimento esse na filme certa. É muito ruim. É, Bruno ruim. Mazzeo é pior que Paulo Gustavo. Meu Deus, que filme vergonha alheia, horroroso. Nossa, é muito ruim. Eu acho que eu nunca tive tanta vontade de sair do cinema num filme como eu tive nesse. Tá de furar o olho, né? É engraçado que você vai pensar nos filmes mais antigos, assim, dos anos 90, e deixou de ser ruim. Aí passa a ser consumo irônico, né? Tipo, Lua de Cristal... Show de Verão, esses filmes que tem o Sérgio Malandro, a Angélica e o Luciano Huck, assim, e o Didi. É, mas o Xuxa e os Duendes 2, cara, não tem ironia que salve, assim. Cara, eu colocaria aquele filme da Xuxa que tem o Daniel. Como é que chama aquele filme da Xuxa que tem o Daniel? Tem o Xuxa Popstar, Xuxa Requebra. Não sei, é um desses filmes aí, porque Daniel é foda, né? Então eu colocaria. Mas o Xuxa e os Duendes dá pra muito dar risada, ironicamente. Não tem como, cara. Desculpa, você não assistiu o Xuxa e os Duendes 2 pra tá... Eu vi um deles, eu não lembro qual. Você não tá... Ou aqueles filmes do Didi novo, né? Didi e a Princesa Lili, Didi... É, Didi a Pequena Ninja. A pequena... É, porra toda. Príncipe Didi, não sei o que. Colocaria esse filme também. Que esse não filme dá é... também. Mais um e-mail. Me chamo Paulo Júnior, tenho 20 anos e sou de Manaus. Olha que longe. Olha, quanto Olha tempo isso. será que demorou pra chegar esse e-mail aqui? Deve estar tá calor em Manaus, hein? Quando não tá calor, calor em São Paulo, em Manaus, então deve estar. Tá. Quando não é calor em Manaus? Complicadíssimo, Manaus. Gostaria de saber qual é o maior... Eu vi outro dia na TV uma praia lá que tinha piranha, velho. E os caras puseram então, a placa... Mas piranha até no Rio de Janeiro tem, em São Paulo. Não, tem. Velho. Pô, Peraí, não piranha com isso. Tem tudo quanto é lugar. Não brinca com mas isso. Mas é umas praia de água salgada? Praia de água doce. E aí tinha piranha. E aí os caras puseram a placa lá, cuidado, piranha, não entre na água. Falei, puta, caralho, sabe, eu não chego nem perto. Puta, aquele filme Piranha 3DD é sensacional, né? O 3DD eu não vi, eu só vi o 3D. Puta, aquele filme é maravilhoso. É maravilhoso esse filme. Você tá falando mal de David Lynch e agora você fala que esse filme é... Cara, é maravilhoso. Taranha, né, cara? Maravilhoso. Taranha verso aí. Taranha verso é Nossa, é um filme lindo. Bom, não, vamos lá. É lindo. É lindo. O que é o Manaus? Com certeza que esse filme não é lindo. Me chamo Paulo Júnior, 20 anos, de Manaus. Gostaria de saber qual é o maior sonho de cada um dos apresentadores do Omelette Nights. Olha que meio bonitinho. E meio bonitinho. Tem que ser fofo na resposta. Qual será o sonho dele? Será que é comer você, Dani Taran? Não sei, eu espero que não. Que ele seja mais ambicioso na vida dele. Eu acho que todo mundo tem que mandar e-mails para Dani Taran, só reforçando isso. Não. Tá bom. Bom, qual é o seu maior sonho, Marcelo Hesse? Vamos ver, quero só ver. Eu não tenho um maior sonho, porque eu concretizo as minhas coisas no dia a dia, eu realizo... Ah, tá bom, olha como o Hesse é. Mas ele é assim mesmo, viu? Ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo. Vai defender mesmo. Seu Olha, amigo? Eu vou sou pé no chão. Eu sou que nem o Christopher Nolan, sou realista. Christopher Nolan é seu ídolo, então, né? Ah, meu pai! É o realismo, é. Que foda, viu? Mas eu cheguei à conclusão hoje que o resto é a pessoa pra você levar pra uma ilha deserta. Por quê? Porque, pô, o resto é o cara que ouve quando você fala, é o resto, é o cara que não enche o saco, entendeu? Ele fica ali, ele... É verdade, tal, tipo... É um rapaz cheio de recursos, é um homem inteligente, é um cara bom pra levar pra ele. Cheio de recursos? Como assim? Os recursos, eu acho que o resto é bom, se precisar construir um abrigo, eu acho que o resto é um cara bom pra construir um abrigo. Sabe por quê? Porque eu tenho boas frases quando você tá conversando com uma pessoa, mas você não presta atenção no que ela tá falando, eu tenho boas frases de resposta, porque a pessoa não percebe que você não tá prestando atenção. Tá, vamos supor que eu tô falando a meia hora aqui. Pois é. É isso a sua boa frase de resposta, cara. Isso é sua boa frase de resposta. Outra, faz de conta que você. Eu tô aqui falando, então, putz, aí eu derrubei, caí do barco e rachei a testa, mas tá tudo bem agora, porque minha sogra me salvou. Aí é que tá, né? Aí é que tá, né? A sua sogra aí já emenda. Que beleza. Tem toda uma coleção de frases pra você usar nessa situação. Muito tá? bem. O que queria mesmo? O maior sonho de seu cada sonho um de uma noite de verão, qual que é? Olha, o meu maior sonho é o seguinte: quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, na hora do recreio, tinha um senhorzinho que vendia sonho na porta do colégio. E aí, tava todo Você mundo... Você não vai fazer uma piada sobre isso, né? Não é uma piada, Zé. Isso aconteceu comigo. Ah, de sonho. Ai, um sonho grande de comer. Não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Caralho, deixa eu... É o meu sonho. Tá bom. Entendeu? Não, continua. Aí, o velhinho, ele vendia o sonho e eu nunca tinha comprado. Aí, virou uma febre na escola. Virou uma febre. Todo mundo começou a comprar o sonho do velhinho. E era enorme e foda. Tinha cocaína no sonho. Aí, a diretora... O que começou a acontecer? A molecada começou a gastar o dinheiro do lanche no sonho do velhinho e não na cantina. Tá. Aí, os poderes estabelecidos do colégio, tá? Também conhecidos como a diretora, tá. Ela foi de sala em sala. E aí, foi o dia que eu falei, puta, hoje é o meu dia, eu comprei o sonho. E no que eu entrei na sala segurando o meu sonho, a diretora me viu, falou assim, Érico, esse sonho, nós não temos como comprovar de onde ele veio, a qualidade, se ele tem sabe, se ele foi feito com higiene ou não. Nós recomendamos que você jogue o fora agora. Você imagina uma criança de 7 anos segurando o sonho, que parecia o sonho mais delicioso da história. Nossa, é 1984, isso, totalitarismo. Totalitarismo. E aí eu tive que pegar aquela porra, porque a sala inteira estava me olhando, tava todo mundo já com sonho pela metade ou menos, e eles já estavam comendo há dias a porra do sonho, e era a primeira vez que eu ia comer o sonho, eu não tinha dado uma bocada, e ela me mandou jogar fora. Eu lembro do som do sonho batendo na lata de lixo, no fundo da lata de lixo. Caralho. Tá, mas e aí? Nossa, eu penso nisso todos os dias. Eu vou à padaria e eu não tenho coragem de comprar sonho. Você nunca comeu um sonho? Eu nunca comi um sonho. Ah, que mentira! Eu não consigo, cara. Então, o seu sonho é comer um sonho? Meu sonho é comer aquele sonho. Esse é meu sonho. Impossível. Que é impossível. Aquele já foi. Meu sonho nunca vai ser realizado. Quer que eu compre um sonho pra você? Não, não. Nossa, eu tô mal agora. É, pois cara. Omelette Nights, cara. É aqui que a gente deixa as pessoas tristes. Olha, eu vou te falar. E pior de tudo, a minha irmã, a diretora, continua diretora. A minha sobrinha estuda nessa escola, tá? E a diretora é a mesma. Você não pega um sonho e esfrega na cara dela. Sabe o que tem que acontecer? E eu tem falei que pegar uma pra equipe ela de vídeo, fazer um Globo Repórter, uma coisa assim, você reencontrando a diretora e contando a história pra ela. Eu também acho. Não, mas a minha irmã foi lá e contou a história. E aí? Ela ficou rindo. Ai, vaca. Filha da puta. Ela ficou rindo. Ela riu. Ela riu. É por isso que os jovens têm que se rebelar, entendeu? É isso parece mesmo. Um clipe do Pink Floyd. Não é? É esse negócio, essa história. É, cara, é foda. Então, não caçoe, tá? Quando eu falo do meu sonho. Você tá vendo eu não estou. Todas as camadas de creme e de significado, ao mesmo tempo creme e significado que tem essa história. Tá certo. Não, caralho, não falei nada. Eu até fiquei triste. Pois é, eu até sabia. Fiquei triste. Foi isso que fez de você quem você é. Sonho que você foi aquele conhece. Momento. Foi aquele momento. Que me fez um rebelde. Tá certo. Então tá, né? Tiago? Então tá, vamos encerrar por aqui pra refletir. Nós vamos ali chorar e a gente já volta. Meu sonho é até parecido, seria meio voltar no tempo. É porque eu não tenho... É meio Hessel e meio Érico. Eu não tenho sonhos assim... Ah, o meu maior sonho é ter um carro zero quilômetro. Não, não, não tenho esse tipo de coisa. Mas... Até porque eu... São metas curtas, acho que com o tempo vai conseguindo fazer as coisas. Mas... Mesmo porque tem IPI zero aí, né? Tá pois fácil. É, cara, tá 72 parcelas e tal. Mas tem um trauma que eu tenho, que é estilo sonho, que foi numa festa... Tipo, eu era o auge da minha nerdice, quando a minha nerdice meio que acabou, assim, pra você falar, mano, ou você começa a pegar mulher ou as coisas vão piorar daqui pra frente. Uhum. Numa festa de 15 anos de uma menina que era a minha... amiguinha na escola, sabe? Tipo, que você tava no friendzone total, você é o amiguei dela e você não sabe. Amiguei. E eu era apaixonado pela menina, obviamente. E ela, eu não sabia, né? Óbvio que eu não sabia. Ela gostava de mim também. E ela me convidou pra festa de 15 anos dela pra eu dançar com ela na festa. Só que eu achava, com a minha cabeça nerd, que era simplesmente porque eu era o amigo dela, sabe? Ah, é meu amiguinho e tal, não sei o quê. E ela passou a festa, tipo, dançou comigo. Fez tudo, passou a festa, me apresentou pros pais dela. A festa inteira, tipo, dando todos os sinais possíveis. Esfregando na esfregando sua cara. Esfregando na minha cara, queria que eu fizesse alguma coisa. Me levou pro jardim da festa. Puta, Thiago, que merda, que meu. Que cabaço, hein, Thiago? Pois é, ah, eu tinha, velho, sei lá, nem lembro quanto. Você também, também deixou, ouve o barulho do sonho batendo no fundo. Exato, e eu lembro, sério, eu tenho o retrato na minha mente... Do lugar. Dela pelada não, na frente dele. Não. Né? E eu nunca mais, tipo, depois eu nunca mais encontrei essa menina, assim. Mas ela... Ela tá muito feia hoje, tá? É, não sei. Eu acho que não, viu? Mas... E eu lembro dessa cena, deu lá, moleque, nesse jardim, dela falando um monte de coisa pra mim. Eu lembro da cena na hora que ela ficou olhando pra mim. E eu, tipo, quando tem aqueles 10 segundos de silêncio que não tem mais... Não tem mais assunto. E eu virei as costas e... Falei você não que fez ia pegar isso. Um negócio. Juro. Você não fez juro, isso? Juro, juro, juro. E aí depois, na hora que eu cheguei lá em cima, eu me liguei. Ai, eu devia ter feito, não sei o que lá. 2 dias depois, ela tava namorando com um amigo meu. Mas também que devassa, hein? Ela trocou assim, rapidinho, a fila anda tava desse jeito? Ah, mas ela tá certa, né? E eu lembro desse negócio. Ela você, estava aí... pronta. Exato. Ela é o amadurecer pronta. Da mulher. Ela você não pra cair a fuga. Você não lembra do momento do seu amadurecimento, Dani Taranha? Que momento você amadureceu? Como você é ridículo. Como você é ridículo. Conte-nos mais. Eu não vou contar essas coisas. Conte-nos mais sobre seu amadurecimento. Eu não vou contar essas coisas. Você tá louco? Que eu vou sair contando? Não. Por que não? Uma coisa íntima, pessoal minha. Mas é só aqui entre nós. A minha vida pessoal é minha vida pessoal. Minha vida no Omelette Nights é uma minha vida no Omelette Nights. Mas é só enquanto aqui entre celebridade, nós. Enquanto celebridade, você preza a sua vida pessoal. Exatamente. Quando eu saio daqui, muitas coisas acontecem. E eu não conto. Tipo o quê? Não posso falar, a vida é pessoal. Tipo? Eu posso tomar um sorvete e não conto pra ninguém. Ah, vai. Eu posso... Nossa, que polêmico. Sei lá, eu posso... Sorvetes são polêmicos, né? Sorvetes são polêmicos, eu posso... Deixa eu falo pensar. Que ela fica incitando o leitor, ela tá... Ó, ela já tá falando microfone, de sorvete, né? Sorvete. Microfone, sorvete, picolé, churros. É. Mas é você que falou do microfone! Mariscos. É, mariscada. Vocês que falam, tá vendo? Você tem merda na cabeça, Érico Borgo. O Hessel falou que só pensa em buceta, mas você só pensa em buceta, em sexo, essas coisas todas. Mas, ó, o meu sonho que eu não falei... Na verdade, eu fiquei pensando enquanto vocês falavam. Seu sonho de última hora. Meu sonho de última hora. Eu também sou uma pessoa bem realista, até demais. Porém, eu tenho uma coisa bem fantasiosa na minha vida e uma coisa que eu me arrependo. A bem fantasiosa primeiro. Eu, Oi, se eu pudesse... Diga. Olha aí, já tá pensando de novo! Érico, para, Érico! Uma coisa bem fantasiosa. Eu queria ter dinheiro suficiente pra não precisar trabalhar e fazer o que eu quero fazer da vida, que é abrir uma produtora de filme ruim e só fazer trecheira. Isso é um sonho fantasioso. É um bom sonho. Mas é um bom sonho. Ficar fazendo roteiros de filmes ruins. Tipo, Sharknado é uma excelente ideia. O filme é ruim, mas é ruim pra um lado ruim, não pra um lado bom. Mas aí você vai ter dinheiro, você não vai conseguir fazer um filme ruim. Mas você queria fazer filmes ruins bons? Filmes ruins bons. Tipo, Piranha 3D. É um filme ruim, só que bom. Tipo, Vagina Dentata. É um filme ruim, só que bom. Entendeu? Que, aliás, é um filme maravilhoso. Recomendo pra todos. Vagina, de lá novo. Vai. Você tá, vendo, né? Tá recomendando Vaginas Dentatas pras pessoas? É um filme maravilhoso. Vocês viram esse filme? Não. Mais um filme que eu vi. Oh, calma. Falou não. Tá. Você assistiu? Vagina Dentata eu assisti. Que é muito bom. Vagina Dentata, se você não sabe, é um fenômeno real. Né? Eu não acho que é real. É, lógico que é. Você eu acha não que acho, não. Pra mim não é real. Trash, filmes trash assim. É, ah, é. Sharknado é... É possível. Já aconteceu. Sharknado pode acontecer já, também. Já, tá tudo bom. É possível. Você não pode viu aquelas fotografias lá do tubarão no shopping? Tubarão no shopping, cara. Você viu? Joga no Google aí que você acha. Não tem, mas cara. Não pode ter dente lá. Pode nascer... Olha, a humanidade é um mistério, tá? O que você acha que inventaram o fio dental? A humanidade... Ah, Omelete Nights. Mais um e-mail aqui do Pedro Bender. Pedro que é participativo. Ele é parente do Bender? Do não Paz. Sei, mas ele é bem tudo participativo. Ele manda muitos e-mails toda semana. E ele reclama que eu não leio o início do e-mail. É porque assim, as pessoas às vezes mandam e-mails e colocam que gostam do programa... Que não sei o que, blá blá blá. É, a gente não precisa dessa autoafirmação. Não, não. É que assim, é que se eu ficar lendo, primeiro, a gente perde tempo. Se vangloriando, né? E segundo, pode parecer que a gente tá se exaltando, entendeu? Que a gente é metido. Não, a gente é humilde. A gente é humilde, então por isso que eu não leio, viu, Pedro? Mas eu sei o que você disse, tá, querido? Eu quero saber o que ele disse pra você. É só entrar no e-mail do Omelete que você vai ver. Eu vou ler muita coisa lá a partir dessa semana. Inclusive, eu vou trocar a senha pra você não ficar apagando nada, que eu tenho certeza nada. Que as coisas não, vão não mudar. Apago. Eu não apago. Mas olha só, o Pedro manda o seguinte. Eu vou dar um cast de um filme pornô fictício e vocês terão que trocar os atores citados por personagens da ficção que possam substituí-los de forma adequada. Entenderam? Tá. O jogo? Sim, legal. Tá. O cast é Alexandre Frota, Gretchen, Xuxa e Tony Ramos. Ah. E a gente tem que trocar eles por... Trocar por personagens da ficção. O Alexandre Frota eu trocaria pelo Riddick. Mas tem que ser num filme só, né? Num filme só, é um filme só. É um filme pornô deles. Todos mas é eles. Pornô? Ele disse que é pornô. Pornô. É um pornô, pornô fictício. Riddick, eu troco o Alexandre Frota pelo Riddick. Riddick quem que é? O Vin Diesel. O Vin Diesel, Vin Diesel tá. No tá, Eclipse Imortal. Gretchen. Eu já sei. Eu coloco o Chewbacca no lugar do Tony Ramos. Chewbacca no lugar do Tony. É perfeito, Dani. Porque é muito ótimo. Pelo, né? O fera perfeito. Dos X-Men. Ou perfeito. O fera dos X-Men. Acho que o Chewbacca fechou. Pra Xuxa. O Primo It lá do Família Adams. Primo It da Família Adams. Decepcionei com você agora, Hessian. Por quê? Pensei que você ia colocar o Floquinho no lugar do Tony Ramos, né? Pelo por pelo, mais, né, Thiago? Né, a gente porra. Sabe que o Hessian gosta, ele curte um buraco. É, lógico, eu vou ter fantasias com o Tony Ramos. Por que não? Tem buraco também. E muito pelo. É, no lugar da Gretchen, quem vocês colocariam no lugar da Gretchen? Gretchen. Personagem no lugar da Gretchen. Uma linda mulher. A linda mulher. Julia Roberts? Hugo Weaving, Priscila Rainha do Deserto, no lugar da Gretchen. Esse no lugar da Xuxa, eu acho. Porque, imagina, eu odeio a Julia Roberts, cara. Sério? Odeio a Julia Roberts. Mas por quê? Muito. Eu também não, sim, não sou fã dela, mas também não atiraria pedra nela. Eu atiraria pedra nela. Por quê? Porque sim. Que a Julia Roberts, ela é insuportável. Ela é insuportável? Cacete. Ela tem pelo no sovaco, né? Eu vi uma foto fala dela. Fala um pelo filme bom da Julia Roberts, um filme que você goste da ela Julia não Roberts. Ela tem pelo no sovaco. Ela tem foto, ela dá tem um Google. Ela tem cara de que tem. Ela tem um empregado só pra raspar o pelo do sovaco dela. Dá um Google que você vai ver ela numa premiação com pelo de um sovaco. Me fala um filme sério. Bom, um filme que você ame da Julia Roberts. Que eu ame? É, eu um não filme... amo nenhum filme da Julia então, Roberts. Então pronto, você, Hessel. Fala um Sin filme City. Que você. Caralho, eu gosto pra caralho. A Julia Roberts no Sin City. Tem um outro ótimo também. É o. Cidadão Kane com a Julia Roberts. não tem. Não existe. Que porra, não tem um filme bom da Julia Roberts. Mas por que ela seria a Gretchen? Porque... Eu vi o filme da Gretchen, já que estamos falando de filme pornô. Eu vi o filme da Gretchen, Gretchen transa de sutiã o tempo inteiro. Então tinha que ser alguma coisa a ver com isso, eu acho. Eu não vejo problema nenhum da Gretchen transar de sutiã, porque o... Quanto mais roupa, melhor, inclusive. O Ron Jeremy, por exemplo, ele começou a trepar... Que roupa, é o Mario Bros, né? Do mundo pornô. É o Mario Bros do porn. Porque fica, sabe, fica mais elegante. Ai, sabe quem poderia substituir a Gretchen? Aquela moça do sutiã esquisito que gira assim as tetas, como é que chama? Elvira, bom. Elvira, a Rainha das Trevas. Elvira, a Rainha do Deserto. Prefiro a Julia Roberts no lugar da Gretchen. E na Xuxa? Goldie Hawn. Pô, oh, que excelente, Thiago. Excelente, cara. Hall. Eu odeio a Goldie Hawn. A Goldie Hawn parece um furúnculo botocado. Parece um furúnculo botocado. Eu odeio a filha dela também, que a filha dela tem uma puta carreira promissora. Ela fez lá ela fez Quase Famoso do caralho, puta filme. E aí depois, vai tomar no cu, cara. Que carreira de merda. Comédiazinha. Que carreira de merda. Nossa, junta, podia apedrejar todas juntas. Nossa, né? Põe a Julia Roberts, as Hawn. Que isso. Cara, que bosta. Agora, o Alexandre Frota, você falou do Vin Diesel, né? Do coisa. É, eu acho que... Mas o Alexandre Frota tem um pinto de 3 cores. Que? O quê? Ele tem um pinto de 3 cores. Como que é um pinto? Parece um napolitano? Sorvete napolitano, é. Olha lá, de novo. Então, você sorvete. De novo. O exemplo falando... que eu dei. O exemplo que eu dei, você perguntou. Você não viu o filme do Alexandre Frota? Não, eu não vi o filme do Alexandre Frota. Então, ele tem um pinto esquisito. Você não viu? Tem crítica no Omelete. Não tem crítica no Omelete. Foi uma época que a gente considerou, né? Fazer uns críticas de pornô. A gente considerou fazer crítica de pornô uma época só pra zoar. Mas... Tinha que ser alguém que tem 3 cores, que é, tipo, colorido, assim. Chocolate, creme e morango. Puta. Não, eu não quero saber como é que ele tem um pinto de 3 cores. Omelete Nights. omeletenights@omelete.com.br. Vamos para um e-mail incrível. Toda semana eu elejo um e-mail incrível. A cada e-mail você elege um e-mail incrível. Não, esse e-mail é incrível, que a história é muito boa. É do... Como é que ele chama? Ah, ele pediu pra ser chamado de Lorpo. Lorpo. Lorpo. Lorpo. É assim que fala? Lorpo? Falei certo? Sei lá. Lorpo. Que ele que você quer. Achou que era um personagem. Ah, achei que... É, pra mim sempre é personagem. Não, Lorpo. Sei, talvez seja. De anime. Pode ser. De anime? Tá, o Lorpo. Lorpo. Olha a história do Lorpo, que legal. Faz um ano que me mudei pra Alemanha e estava ficando com uma nativa. Tudo parece muito bom. Você já imagina uma Índia, né? Alemã e tal. Mas porra, caralho. Aí eu coloco aqui. Tudo muito bom, tudo muito bem. Até que o inverno chegou e ela levou o No Shave November muito a sério. O Movember. E ela ficou peludaça. Não me leve a mal, eu não tenho nojinho de pelos pubianos, o que todas as mulheres que transei aqui têm. O problema é que ela deixou os pelos crescerem nas axilas e, pelo que entendi, isso vai rolar até a primavera no Hemisfério Norte. Acabou que eu não soube como conversar com ela e me afastei um pouco no sentido de diminuir a frequência dos nossos encontros. Então ela achou que eu não estava mais afim e está me dando um gelo. Como faço agora para arrumar a cagada? Pelos. Como se reaproximar da macaca monga. Da monga. Como se... Da monga primeiro, alemã. Mas é, primeiro que eu não entendo como existe, das como monga. Funciona essa... Das monga. Das monga. Não... Essa porra de Movember é um negócio pensado pra ser campanha do câncer de próstata, não sei o que. Como que você vai ajudar a pesquisa de câncer e acabar com o câncer crescendo um bigode? Que diferença faz, entendeu? Não faz a menor diferença. E crescer cabelo no sovaco... É que patrocinam o seu bigode, entendeu? Você consegue um patrocínio pro seu bigode. É assim, o Movember funciona assim nos países desenvolvidos. Aqui não tem. Mas, por exemplo, eu falava... Eu consigo um patrocinador. Eu falo, cara, você paga quanto pra eu deixar o meu bigode ficar um mês ridículo de bigode? Aí o cara fala, velho, eu pago R$300. É do caralho, beleza. Daí eu fico de bigode um mês, pego os R$300 e forneço lá pra instituição. Eu acho que essa moça, né, não tá passando por isso. Não, ela né? não tá passando por isso, mas o resto, pra variar, a gente não consegue responder uma porra de uma pergunta de leitor. Voltamos então ao assunto, à pergunta, né? Exato, do rapaz do Fongers, Flobbers, Fodor, Fiodors, Lorpes, Lupus, Lorpes, que Lorpes. Falou, porra. Que aliás é um ouvinte da Alemanha, né? Que foda Alemanha, isso. Legal, é, do caralho, né? Lorpes. Foda. Parabéns. É, agora, quando você mergulha em outra cultura, tá? Quando você de cabeça. Mergulha, quando você mergulha de cabeça, quando você entra de cabeça em outra cultura, você tem que abraçar essa outra cultura, entendeu? Provavelmente tem várias coisas que você faz que devem causar ojeriza na germânica. Provavelmente. Né? Então, porra, vai, cara, esse cara toma... Por que ele precisa tomar 3 banhos por dia, caralho? Não precisa. Aqui a gente toma 1 por semana. Mas é dos caras, entendeu? É, pode ser. Mesmo então, porque quando faz frio lá, é frio pra caralho, na Alemanha. Mas ela deixou o sovaco. O resto é o alemão, por isso que explica muita coisa a seu respeito. Muita coisa. Mas o sovaco? Sovaco, cara, é normal. As italianas deixam sovaco. Todas as europeias deixam sovaco. Sovaco é sovaco lá é normal. As pessoas veem o sovaco cabeludo e não tem nada errado ali. Que se for explicar, se o cara for explicar isso, fala, então, chega não, aqui. Então, é complicado ele explicar, porque faz parte da cultura dela. Primeiro que ele vai ter que explicar em alemão. O alemão é uma língua pra você explicar as coisas, parece que você tá brigando, entendeu? É bom, parece verdade. Parece que ele vai tá brigando com ela. Zuvacan! Vai, vai, Zuvacan! Zuvacan! Vai, Belen da porra, Zuvacan! Cabelen! Nine, nine, nine, nine, nine! Cabelen, Zuvacan, nine! Cabelen, Zuvacan, nine! Nine, Cabelen, Zuvacan! Talvez só que ele podia, que você podia fazer, Gorps, que eu como brasileiro faço, que prejudica, que te causa alguma estranheza. Me conta, fazem. Agora eu vou te contar uma coisa que eu demorei a superar, mas que eu preciso partilhar com você, porque eu percebi o quão idiota eu sou. Olha, o Érico. Você tem que falar, cara, se ele não falar isso, se você não falar isso, fudeu. Cara, eu percebi agora o quão idiota eu fui. Porque tem razão. Sabe, foi uma diferença cultural que eu demorei a perceber. Falo, cara, no Brasil, a gente está acostumado, são 30 anos, eu não sei quantos anos ele tem, são 30 anos que eu não vi nenhuma mulher com sovaco cabeludo. É que faz calor pra caralho também. Falo, cara, não tem, porque faz calor, explica a diferença cultural. Fala assim, pô, se você fosse lá, todo mundo ia te olhar estranho. E eu, só agora percebi isso, fui um idiota, me desculpa. Olha, você deu um conselho bom, Érico. Deu um bom conselho. Ótimo conselho. Ótimo conselho. Fora Obrigado. Dos padrões que você normalmente daria. Foi cara. Que eu tô impressionada com o Érico. Não, porque realmente eu acho que você ele... ficou sensibilizado? Mesmo, porque eu imagino que ela seja gostosa pra caralho e tô achando que ela tá perdendo uma puta foda. Omelete Nuts. Mais um e-mail. Meu nome é Juan, tenho 26 anos. Falando que... assim. Meu nome é Juan. Quase me convenceu. Que eu era o Juan? É. Voz de homem, né, Érico? Isso é hormônio, né? Hormônio que faz isso. Hormônio. Eu tomo bomba. Você tava falando da sua voz, que você tem a voz grossa, eu queria dizer... Não tenho voz grossa, eu tenho uma voz normal, eu acho. Minha voz é muito grossa? Você acha que minha voz é muito grossa? Não, sua voz é no limite. No limite. Sua voz é bonita, é melodiosa. Melodiosa, é um bom elogio. É uma bonita voz, Dani. Tá. Mas que você sabe, né? Eu sei, vocês que são rapazes, mocetões... Pois onde você quer chegar com esse assunto? Eu quero preocupada fazer uma pergunta. Vocês... Mulher com voz rouca. É atraente, né? Sim, sim. É, não é? Sim. Cara, tem uma mulher que trabalha aqui perto. Eu sei aonde você vai chegar com essa história. Tem uma mulher que trabalha aqui próxima de nós, que tem uma voz... É que ela fuma pra caralho também, né? É. Ela fuma cigarro pra caralho. Tem voz de fumante. Voz de fumante, mas assim... É. Voz de fumante, quando você tem 32, é sexy. Quando você tem 70, quer dizer... Oi, parece o bem. Gremlin, né? Que lindo! Sabe? É Nair Belo, né? Fica a voz de Nair Belo, aí é foda, né? Mas, porra, eu caí no conto da voz rouca uma vez, cara. É muito atraente, você começa a ouvir e fala, caralho, essa mina tem uma voz mas muito... Mas a minha voz não é rouca. É rouca? Minha voz? Um pouquinho? Não, é que ele quer falar, ele quer contar a história da voz rouca. Entendi, tem uma desculpa. Voz meio no limite. Então. Tá, beleza, vai. Que voz rouca é a voz clássica do telesexo, né? É aquela voz, oi, tudo bem? Tipo, é uma voz legal, daí uma vez, cara, porra, uma mina tava interessada, me deu um mole ali, falei, caralho, a voz dela é muito sexy e tal. Você não tinha visto o rosto, só a voz? Não, eu conhecia. Ah, você conhecia e tal. Já, eu falei, tá. Cara, pô, a mina é gata. Um blues, né? Hã? Ih, tem essa voz, é do caralho e tal. E aí eu falei, a gente começou a sair e tal, e chegamos às vias de fato, e tava lá, e ela começou a gemer. E ela começou a gemer, puta merda. Eu vou tentar, a gente vai tentar fazer aqui, você disse que ficou igual, tá? Vai, vai. Não é assim. Caralho. Fantasma do grito. Caralho, sabe? Menininho do grito. Caralho. Ai. Aí... Mano, não pode. Não, isso não pode estar acontecendo comigo. Érico. Não pode estar acontecendo comigo. Aí ela fala, Érico. Érico. Aí, olha, eu tive que. Eu me desconcentrei absolutamente. Tá? E eu tive que comandar cada fibra do meu ser, porque era amiga de amigos e tal. Eu falei, mano, não posso broxar. Né? Não pode. Não dá. Não é? Fora de cogitação. É amiga do amigo. Cara, isso vai circular. Vai chegar no Lulu, já era. Vai chegar no Lulu. Vai circular. mantém. Eu consegui. Vitorioso. Érico Borgo. Eu consegui chegar ao fim. Nossa. Foi uma vitória. Que bom. Foi uma vitória. Foi uma das maiores vitórias da minha vida. Nossa, você tava tão presente. Mas, ó, voz rouca, tá? Voz rouca. Não acredite na voz rouca. Fica aqui mais uma dica pra vocês. Tô dando várias dicas úteis hoje. Tá. Bom, então, já que eu não posso falar nada sobre esse assunto, é melhor a gente encerrar o Omelette Nights. Eu não quero encerrar o Omelette Nights, eu quero ficar aqui. Tá, Brasil? Tá bom, vai. Então, tchau, tchau. Até semana que vem. Pô, mas eu queria ficar aqui. Você queria ficar aqui, Hesse? Queria. Vamos que eu tô voltar. Com fome. Nós vamos lá, vamos comer. Vamos comer beber, né? Vamos comer, beber, que tá calor. Tá calor. Vamos beber, tudo. Sabe o que eu queria que você comprasse pra mim, Érico? Um sorvete napolitano. Omelette Nights. Hasta la vista, baby.